A Câmara dos Deputados rejeitou nesta terça-feira, por 430 votos a 9 e 2 abstenções, a proposta de emenda à Constituição 37 de 2011, que ficou popularmente conhecida como PEC 37 ou PEC da Impunidade. A proposta previa exclusividade às polícias federal e civil quanto à competência para a investigação criminal. A PEC, que limitava o poder dos ministérios públicos, representava também uma ameaça ao direito do trabalhador, como explica Luiz Camargo, procurador-geral do Trabalho. Mais uma vitória do Ministério Público brasileiro, uma vitória da sociedade, porque as pessoas foram para as ruas para dizer que não admitiam que a PEC 37 fosse aprovada e o Ministério Público tivesse uma restrição ao seu direito de investigar. E é claro que isso tem um reflexo direto e imediato no Ministério Público do Trabalho, porque garantido o poder de investigação do Ministério Público brasileiro, também está garantido o poder de investigação do Ministério Público do Trabalho. Com a aprovação da PEC, questões relevantes que ferem o direito e a integridade do trabalhador não mais poderiam ser investigadas, o que inviabilizaria a atuação do MPT no combate de casos como o trabalho escravo contemporâneo. Se a PEC 37 fosse aprovada, toda a nossa movimentação no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo estaria fulminada, porque a investigação é conduzida pelo Ministério Público do Trabalho e ela vai ter repercussões na área civil, trabalhista, sim, claro, é a nossa atribuição, mas ela vai ter repercussões também na esfera criminal, né? Então haveria um prejuízo enorme para o Brasil. Brasil que é citado diretamente já há vários anos como um país que tem boas práticas no enfrentamento ao trabalho escravo. E aí a nossa atuação avança por outras áreas para além do trabalho escravo contemporâneo. A rejeição à PEC 37 é reflexo também das manifestações que tomaram as ruas do país nos últimos dias, já que a proposta também era um dos motivos de protesto. A proposta de emenda à Constituição foi rejeitada no mesmo dia em que a presidente Dilma Rousseff aprovou a proposta de um plebiscito para consultar o desejo da população e, posteriormente, promover uma reforma política no país. Agência Rádio Web, de Brasília, Rita Cantanhede.